arutrado. Brindemos neste copo um grande amor. Eu pago esta noite, eu pago esta noite. Depois quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Sexta-feira, traz as brejas, liga os manos. Depois das cinco, só festa, becas e panos. Passa um pano, vem chegando quem é da laia. Já finalizou o trampo, caia na gandaia. De blusinha e mini saia, passam várias. Com flores no cabelo, saltos e sandálias. A minha gata foi registrada. Vou fazer um tempo, não sei se está acompanhada. Belos quadris, ótimo cabelo. Pernas grossas, descoloridos pelos. Várias amigas ao redor, pois nunca está só. É, tudo do bom e do melhor. Pois eu quero cantar, quero me divertir. Fazer vários carinhos, quero ver ela sorrir. Tem canibal na pista, intenção atrás de gente. Ao contrário dos drinks, elas têm que ser quente. Se a balada é atraente, atraente as danadas. E a melhor das danadas eu vou levar pra casa. Bela dona me dá asas, ela é quente que nem brasa. Tem várias na pegada, mas quem casa quer casa. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Uma dose de tequila, Ricardo compartilha. De segunda a sexta, labuto brinde a nossa vida. Admirando a noite, sempre respeitando o dia. Eu valorizo quem me valoriza. Disciplina Dom Corleone, no cair da noite, gostoso é ver elas passando de monte. Eu tô de boa, tô por tequila até a uma. Quem é, é, quem não é, cê fora, não tumultua. Em São Paulo, é nós por nós, quem tá com nós. Do louco filme, quantos loucos soltam a voz. Tudo é tão simples, fácil de explicar. Quero cantar para você, minha amada. No baile vem da vida, o tempo não para. Sol, chuva, calor, frio e eu contigo a toda hora. CXP eu recomendo. A dois, aproveitar todo momento. Quero cantar, expressar meu sentimento. Quero cantar, pratear todo momento. No Brasil, terra abençoada, que seja sempre assim. Deus lá em cima e nós fazendo um som aqui. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada. Quero cantar, quero cantar, quero cantar pra minha amada.